Estamos chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil, pelas antenas da Atlântida no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Para todo o mundo, pela internet atlântida.com.br e também pelo aplicativo da Atlântida para iPhone e Android. Fiquem sabendo, queridos amigos, que o nosso aplicativo é um sucesso. Sucesso. Um dos aplicativos mais baixados no Brasil na App Store. É demais, né, cara? É bom aplicativo. É bom esse aplicativo, hein, Britinho? Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller. A moda está nas ruas. Apresentam o Pretinho Básico das 6 da tarde aqui na Atlântida com os queridos Maurício Amaral. Olha aí. Beleza, fala, Porazinho. Tudo beleza. O Geiso tá aí também. Fala, queda, lado. Fala, Zacarias. Muito bom. Everton Cunha, Mr. Pista conosco. Opa, como é que estão todos? Tudo bem? Tudo certinho. E a estrela móvel deste Pretinho Básico vem do banco. Tava no banco hoje a estrela. Ah, é? E veio do banco pra substituir o Davi Coimbra, que é o titular da cadeira hoje, não é? Quinta-feira, não é? Não. Não, é ele mesmo. Ah, ele mesmo? Ele não veio do banco. O feriado confuso. Eu entendo. Desculpa, eu entendo, é verdade. Parceria. O feriado confuso. Tá achando que hoje é segunda, né? Tô achando que hoje é segunda. Sabe qual é que é? É que essa estrela tá sempre vindo de lesão. É? Tá sempre vindo de lesão. Vive lesionado. Vive lesionado. Mas de qualquer forma, é o meu querido amigo Lelê! Lelê! Que aconteceu contigo agora é um fenômeno que acontece com as pessoas que estão trabalhando demais. Chamado jet lag. Demais. Tu tá trabalhando demais. Jet lag. Porque quando tu tem uma folguinha do outro dia tu já chega pra trabalhar, tu já acha assim, pô, acabou o fim de semana. Não, fim de semana é amanhã de novo. Lele, eu concordo contigo, eu tô trabalhando demais, mas eu tô trabalhando demais naquilo que eu sou apaixonado por fazer. Sou apaixonado por estar aqui todos os dias. Tocando e alegrando a nossa querida massa de audiência. Eu posso dizer, é muito amor, né, chefinho? É muito amor. É muito amor essa profissão. É muito amor. O cara que se dedica há 25 anos, e o Pi sabe como é que é, porque tá há quase 25 anos como eu. Eu trabalho com os caras que têm mais amor a essa profissão. Sem dúvida. São Mr. Pi e Alexandre Ferro. É casualmente, o Fetter ancora o pretinho. E tu ancora o pijama. Eu ancora o pijama, que tu puxa o saco também. Cara, e você? Por isso que eu gosto de verdade. E a galera, aqui, ó, você... Todo mundo aqui passa grande parte do tempo rindo, né, cara? Trabalhar com risada é um troço muito... É contagiante, né, cara? É verdade. Hoje eu tive uma experiência profissional hoje de manhã, cara. Palmas pro Lelê, por gentileza, que palavras realmente emocionantes. Não, cara, palavras e um futuro bom. Eu vou ser muito sincero. Eu tive hoje de manhã uma experiência profissional na qual, cara, eu dei muita risada. Para tudo que o Lelê vai ser sincero. Não, sério, eu dei muita risada, assim, cara. No trabalho. Um negócio que eu tô envolvido, cara. E eu ri muito. Mas eu dei muita risada, eu chorei de rir hoje. Que coisa boa. Cara, o dia é diferente. Era o contra-cheque. Não é o contra-cheque. Mas tu sabe que hoje eu falei uma coisa brincando depois do programa da Uma e depois fiquei pensando sobre isso. E refletiu, realmente eu falei a verdade brincando. Porém pensou, hein? Que eu disse, é um prazer estar com os melhores da minha geração. É, isso aí, pô. Vocês são os melhores, cara. Eu te digo mesmo. É um privilégio trabalhar com vocês. Que bom, vamos lá, então. Olha só, hoje nós vamos mudar a vida. Não vamos mudar a vida, mas vamos também injetar muita alegria na vida de um ouvinte da Atlântida. Vamos injetar muita alegria! E seu acompanhante. Ah, é hoje? É o ouvinte da Atlântida que vai para Nova York com tudo pago. Assistir ao show do Foo Fighters no Madison Square Garden. Então daqui a pouquinho nós vamos liberar o nome do ouvinte ou da ouvinte que vai pra New York na faixa pela Atlântida. Que momento, hein? Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Supremo, o STF, decide que dirigir embriagado é crime, mesmo sem causar danos a terceiros. A concentração de álcool limite é 5,9 decigramas por litro de sangue. Concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue já é crime. Antes da lei seca, só havia crime se o motorista embriagado causasse algum dano ou agisse de forma imprudente. Agora não. Agora pegou o carro, pegou a arma bêbado, né? Pegou a arma bêbado, é crime. Carro é uma arma, né? Pegou o carro bêbado, é crime. Aliás, cara, eu queria fazer um comentário rápido, porque eu vi agora há pouco. Estava eu numa lavagem, lavando meu carrinho, e do outro lado da rua, uma faixa de segurança na frente de um colégio. O que que acontece? As crianças, né? 5, 6 meninos ali, meninas de 10 anos, 12 anos, vão naquela descontração infantil, naquela, entre aspas, irresponsabilidade infantil. Não pode se exigir responsabilidade de uma criança de 10 anos. Ainda mais saindo de colégio. Exatamente. Né? Param na faixa de segurança, levantam o braço para atravessar, o primeiro carro para, o segundo carro para do lado, e os carros que vêm atrás não conseguiram parar. E aí foi. É falta de atenção, é tá no telefone, tá ali viajando e tal. Cara, dirigir é uma coisa muito séria. Engavetou. A escola que tiver a condição de sair na frente vai melhorar em muito, não só a sua condição de trabalho, a segurança dos seus alunos, como a sociedade, é a escola que resolver dar transporte para os seus alunos. Lógico que isso vai ter um custo maior. Em compensação, uma segurança maior, uma tranquilidade maior, e não vai ter pai que não queira matricular. Parque, né? Como acontece nas empresas em determinados horários, muito tem que buscar levar. A escola que conseguir isso, montar uma frota para buscar todos os alunos em determinado horário, ou marcar pontos. É, mas pra todos eu não sei se tem escola. Não sei se tem, não. Marcar pontos próximos das casas, montar rota, claro que é um troço... É uma logística complicada. É uma logística complicada. Mas é uma grande ideia, sem dúvida que é. É a segurança, né? Claro. Conforto, tranquilidade pro seu cliente. Porque o aluno de um colégio nada mais é, especialmente colégio particular, nada mais é do que um cliente, né? Até uma certa idade, de repente, é possível fazer isso até sexta, sétima série ali, ou até quinta, ensino médio, depois quando começa a ser, já tá maiorzinho, né? Muito bem, fica a dica muito boa aqui do Mr. P. Professora de informática é encontrada sem vida dentro de escola em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. O corpo da Ivilaine Lima, de 20 anos, foi descoberto por colegas de trabalho. A polícia suspeita de crime passional. Há sinais de violência no corpo e na sala onde a vítima trabalhava. Havia papéis jogados no chão e gavetas reviradas. Ai, ai, ai. Caminhão da prefeitura de Itajaí invade casa do humorista Dedé Santana. Ai, Dedé, pegou o Dedé. Vamos ver aqui o que aconteceu, saca? Prefeitura alega... Tomara que não pegue, não quero um Dedé aqui em cima. Muito chato. Prefeitura alega que o caminhão era terceirizado e que pertence a uma empreiteira que estava prestando serviço ao município. Ai. O caminhão perdeu o freio e entrou na casa, parando dentro da piscina. O humorista espera pelos consertos da residência. O Dedé mora em Itajaí ou tem casa lá? Mora lá. Aí ele mora lá? Desde 99. É mesmo, cara? Então a gente corre um risco grande de o Dedé ser nosso ouvinte, é isso? Mas o Dedé é nosso ouvinte. Ah, não tá confirmado só já? Do Pretinho Básico como do Pijama Show. E esses dias colocamos o Dedé Santana no ar. Das crianças. No pijama, porque ele estava nos ouvindo. Não acredito nisso. Sim. Eu não ouvi nesse dia o pijama. Na véspera do Dia das Crianças. Fizemos o som da velha com Dedé Santana. E ele pediu uma música de Roberto Carlos. Que maravilha, cara. Foi. Tá certo. Eu acho que ele morou uma época em Santa Cruz também. Ele é casado com uma mulher de Santa Cruz. Que legal. Foi, não sei se é ainda. E muito louco. E muito louco que eu fiz contato com ele por telefone e tal, né? E recentemente eu comprei o DVD dos Trapalhões, os três. Zaca, aliás, é demais, Zaca. Tu tá demais no DVD. Que tem todos os melhores... No DVD tu tá com uma vivacidade. Tá muito vivo no DVD. Tem todos os melhores momentos deles no programa de televisão, cara. Demais. É sensacional. E botei pra criançada, pros guris ver lá em casa, né? Meu, impressionante. Eles rolavam de rir. Aí falei isso pro Dedé. E o Dedé me disse, pois é, logo que a Globo lançou isso aí, eles mandaram pra mim. Eu tenho um filho de 15, uma guria de 16, e eles não conheciam esse meu trabalho. Bah. E eu coloquei, eles não foram nem almoçar, eles ficaram lá dando risada também. Que demais. É muito louco, cara, o humor que os Trapalhões faziam. Porque é uma coisa inocente, pastelão, e que tem muita graça. É demais. Ô, cara, eu já sabia no almoço de domingo, eu já contava as horas pra vir. Pra chegar às 7 da noite. 7 da noite, exatamente. Pra tomar o resto da coca, né? E aí acabava os Trapalhões às 8 da noite, começava o Fantástico, daí entrava a deprê do domingo. É. Porque, pô, acabou os Trapalhões, amanhã já tem aula de novo, né, Cid? É fantástico. É verdade. Naquele tempo era o Cid Moreira. Não! O apresentador do Fantástico, não era? Claro que não. Era o Chapeleta? Celso Freitas. Era o Celso Freitas. Era Doris Guiz. Ah, tá bom. Bah, Doris Guiz, hein? O Aldo Rebelo. Especialistas consideram segura construção da ciclovia na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Exatamente. Níveis de eletricidade no local estão abaixo do indicado. É verdade. Ah, tomara que não dê problema. Porto Alegre é a cidade da parada de ônibus e da ciclovia elétrica. É verdade, né, cara? Não, é a cidade elétrica, Porto Alegre. Com perdão do trocadilho. Ai, ai, ai. Níveis de eletricidade no local estão abaixo do indicado pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, não há motivo para este desespero. O secretário estadual Beto Albuquerque disse que o percurso seria inseguro por estar localizado entre tubulações de gás e fios de alta tensão. Irritado, o prefeito José Fortunati rebateu as críticas que, segundo ele, teriam fundo político. Olha aí, mas estão se dando bem o pessoal no secretariado. De qualquer forma, né, cara, eu acho que é prudente a colocação do Beto Albuquerque, né, na função dele, enfim, e é ok também o retruco aí do prefeito. Claro. Enfim. Tá bem. Ainda hoje no Pretinho Básico vamos divulgar o nome do ganhador da promoção Foo Fighters em Nova York. Ah. Não há mais tempo! Não há mais tempo! Que é bom pra quê, ô Jirimu? É o inferno esse Jirimu! Latos do dia no Pretinho Básico, hoje com Jerimum. Ah, hoje vai tá bom. Aí, Jerimum, manda bala aqui, deixa eu te falar uma coisa, Jerimum. Cara, fala, meu. Já começaram. Teve todo o programa até agora pra falar, quando chega a minha vez, tu quer falar. Legal, meu. Pode ver aí. Mas agora a gente quer saber o quê? Já começaram que já começaram a pipocar, especialmente nas críticas. Redes sociais, onde faço das que faço parte, especialmente o Twitter, começaram a pipocar as reclamações novamente pelos flatos do dia, Jerimum. Acho eu que não vai até o fim do ano, hein? Olha aí, sai dessas redes sociais, meu. Não vai ouvir isso aí, cara. Cara, vamos pros fatos? Vamos lá, Jerimum. 6:22 de manhãzinha cedo. E aí, Pi, já tinha começado o pijama? Já tinha, Jerimum, já tinha. Beleza, 6:22, Serginho Groisman desembarca em aeroporto carioca. Chegou cedo no Rio. Bem, chegou cedo. 6:22. É um grande magnato, o Serginho Groisman, hein? Ele tá sempre em altas horas. Uma das coisas com o zóio fechado. É muito amigo dos homens tudo também. Se ele pousou, sabe qual foi o aeroporto, Jerimum, que ele pousou? Cara, pergunta pra produção e não pra mim, o que eu tô fazendo. Se foi no aeroporto Santos Dumont, um pouso no Santos Dumont com o dia amanhecendo, deve ser maravilhoso. Coisa eu nunca linda, tive essa oportunidade. Verdade. Então vai lá dentro. 8:45, Hugh Grant, compra aí. Hugh Grant. Compra casa para a mãe. Ah, bom, deixar bem, né? Importante, legal, né? Legal. Tem que deixar bem. Legal, importante. Ergueu a coroa. E aí, Gis? Como é que é, meu? Como é que tá? Beleza, meu? Beleza, meu. Vamos no Olímpico, então? Ô, meu, fazer essa Suíça aí correndo aí, meu. Cara, cuida da tua Suíça. 10:11, Juliana de... Ah, Juliana de Doni, essa dá um caldo. Juliana de Doni, Bruno Mazeu namoram na orla da barra no Rio. Ó, o Jirimu se decepcionou, não sabia que ela tava namorando. Tá namorando. O Bruno Mazeu, filho de Chicanísio. Ele mesmo. Filho do Chicanísio com a Alcione Mazeu. Agora a galera dos anos 80 vibrou, né? Alcione Mazeu era massa. Era massa. Eu gostava também. Meio dia e 33. Tá bem louco. Cara, não te mete. Tá bem loucão, hein? Pauzinho. Tô no teu bico, hein? Cara, deixa eu fazer as manchetes aqui, meu. Faz aí. Meio dia e 33, Ariadna circula em aeroporto do Rio. Ela tava sem saco. Eu gosto, ela tava sem saco pra sentada. Aí foi... Quem é essa aqui, meu? É uma transexual, Jerimum. Ô, Jerimum. A Ariadna, essa. O que dá na combinação da Ariadna e a Preta Gil, meu? Preta Gil e Ariadna. Ah, cuidado, né? Cuidado, né, Geizinho? Eu ia dizer que dá uma porcaria. Da gordura trans. Olha, a Ariadna, essa aí, quando eu vi a primeira vez, essa aí era do Big Brother, ela nasceu Ariadno e agora é Ariadna. E era isso. Ariadna. Ela nasceu Roberto. E a primeira vez que eu vi, eu disse assim, olha... Sai que vai! Mas depois eu soube que ela tem um negocinho que não. Tá bem, continuando o Jerimum pra acabar aí, Jerimum. Vai, meu. Para aí, meu. Não tem nada de terminar. Tem um monte de coisa aqui, ó. Então 14, vamos lá, Jerimum. 56. Capricha, Jerimum. Olha essa aqui, ó. Toca a bala, Jerimum. 56. Manda, Jerimum. Aí, presta atenção. Isso aí. Isabelle Fontana. Isabeli. Isabeli. Esse é um nome que não se pode errar. É Isabeli. Vocês querem fazer, então? Não, que não, muito, não, adoraria. Vai, vai, vai, vai. Adoraria Isabeli. Fazer os pratos do dia, que daí ia com mais objetividade, né, Jirimão? Isabeli Fontana e Rohan Marley. Rohan Marley. Rohan Marley. Até é tu me corrigiu, Brasil. Eu tenho que te corrigir. Ah, não, tá mais Falcão? Não, filho do homem. Ela é ex do Falcão e agora tá namorando o filho do Bob Marley. Que é igual, que é igual ao Falcão. O negócio dela é reggae. O negócio dela é reggae. Ela só trocou o corpo. Só trocou o nome. O corpo. Ela gosta muito de reggae. É, aí, ó. Tem chance. Os dois, o casal. Não vão ao Morro da Serrinha. Ah, Morro da Serrinha? Ah, o Morro da Serrinha. Fazer o que no Morro da Serrinha? Que eu te perguntei, Pause. É filho do Marley. Foram serrar o que lá, hein, Pause? Olha, foram serrar o Marley. Ah, camarão que dorme a onda leva. 16h24. Não acaba nunca. Sozinho, sozinho. Caê, às vezes, sozinho, coisa linda. Canta, canta sozinho, Caê. Sozinho, canta sozinho. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Agora canta queixa, queixa. Não, esse não, lindo. Outras palavras. Sampa, sampa, sampa. É, qual, não é? Sampa. Qualquer coisa. Essa não é da, do meu repertório agora. Tu não canta qualquer coisa, qualquer coisa. Canta alguma com a Gadu? Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, debaixo vai. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Essa também, se não conhecesse, tinha que tomar um laço. Uma história pra contar. E uma mente. Do mundo fica cada distante, ou sabe? Ali, na volta da Bahia. Ô, Jirimão, é agora a última, né? Não é, meu. Meu Deus. Cara, 16h24. 4h24 da tarde, sozinho. Sozinho, Caio Castro almoça na Barra da Tijuca. Ah, mas é essa hora também, né, gente? Maravilhosa. 4h30 da tarde, se me convida pra almoçar, eu não vou querer. Não, mas eu não te convido. Eu já almocei às 4h30 da tarde. Isso é o problema, teu. É muito tarde. Talvez um dos melhores da sua geração. Não é bom, cara. O que isso aqui interessa se tu tá almoçando ou não, meu? Almoça a hora que tu quer, entendeu? Fica na tua. E agora, Vetter? Pois não! Agora ali! Que hora, Jirimum? Questão de nada mais, nada menos. Olha bem, olha pro relógio. Manda, Jirimum! Agora! Quando? 12 minutos! 12 minutos! 12 minutos! Era 6 e 7, Jirimum! Olha aí, galera! Brincadeira, olha aqui! Olha aí, meu! Eu sei que tá alto, eu tô gritando! Miranda quer linguiça, vai a restaurante! Quem? Opa! Miranda tá aqui, quer. Quem é Miranda? Miranda quer. Miranda quer é uma atriz maravilhosa. Ah, Miranda quer. Miranda quer. Eu pensei que o Miranda queria. Ele quer o Miranda. Vai a restaurante com o seu cachorrinho. Ai, que parei um pouquinho. Ele vaiou o restaurante porque ele não gostou da comida. Ele vai a restaurante com ele vai. O dog. Mas Miranda é um homem. Fera. Não, uma mulher, não, cara. O pequeno cachorrinho. O pequeno late. Late. Tá, mas late ou vaia? Mas, au, au. Late. Como é que late? O Miranda botou. Late, vaia. Ele late. Au, au. Grande fera, grande cachorro. Tá, muito aí, obrigado, tá, Jirimum? Jirimum, preciso fazer um elogio. Jogando. Preciso fazer um elogio ao teu futebol, Jirimum. Joguei uma bolinha com o Jirimum na terça-feira. O Jirimum tá jogando muita bola, hein, Jirimum? Jogou de experiência, né? Parabéns, Jirimum. Bom jogador. Bom jogador, o Jirimum. Vamos ver aí. Dá as cantadinhas do lado. Geizô, manda. Vai chegar na muito gatíssima, saladas. Ouvi essa, Lelê. Gatíssima, se nada dura para sempre, quero ser meu nada. Oh. Filosofia, hein? Tem que pensar, do nada. Gatíssima, eu não sou a altitudes, mas posso te deixar sem ar. Nossa. Gatíssima, que boca mais bonita, do nada. Deixa eu testá-las. Não gostou, por aí. Deu um branco. Eu acho que tu poderia ter ido melhor, mas tá bom. Tá bom. Gatíssimas, assim. Você gosta de linguiças de porco, tá? Aham, gosto. Ai, que bom, porque faz uma semana que eu não tomo banho. Essa tá boa, gente. Essa tá legal. Ah, essa aí vai dar certo. Quem mandou foi Dado Lorenzão de Uruçangas. Obrigado. Santa Catarina. E aí, ô Alcimar, como é que tá, querido? Eu tô muito bem. Tá muito bem, cabelo novo. Tô, cabelo novo. Cabelo novo, Alcimar. Que cabelo, Alcimar, olha. franjinha. Só melhor. Franjinha Nero. Eu não sei se eu chego ao final do programa. Vai tocar fogo em alguma coisa hoje, Alcimar. Acho que eu não chego ao final do programa. Por quê, Alcimar? Diarreia. Diarreia? Diarreia o quê? Diarreia 14. Sai aqui. Agora eu entendi o cabelo do Alcimar, porque ele senta e faz assim com as mãos na cabeça. Sim. Ele vai baixando, baixando. E parece que isso aí é da pinga ali do pôr do sol, né? Que o Almir não veio já trabalhar hoje. Tá fazendo uma turma boa ali. Então, tá uma turma boa ali. Tá boa ali, né? Tá uma turma bem boa ali. Tá bom, entendi. O Alcimar tava trabalhando hoje, eu cruzei com o Alcimar, ontem, aliás, na verdade, ótimo. Trabalhando na colocação de quebra-molas aqui na rua Correia Lima, na subida no acesso aqui pra rádio, na rua Correia Lima. Eu vi o Alcimar com o cofrão de fora ontem ali. É o quebra-mola 3, gente. Aquele ali pega embaixo. Pega no protetor de caixa. Se não tiver caixa, é o tipo de quebra-mola, é o tipo de quebra-mola que malandro. Vou falar, porque logo vai ter os malandros que vão descobrir. O malandro, se tu passa a 20 por hora no quebra-mola, dá problema. Se tu passar a 10 por hora, não dá problema. Se tu passar a 30, também não dá problema. Ah, não, é os 20. Hã? Problema é os 20. Problema é os 20. Se tu tem uma velocidade, se tu vai devagar, bem devagarinho, tu passa tum-tum. Se tu vai a 20, tu passa. Se tu passa a 30, faz. Eu passo pela calçada. Demais. Eu vou pela calçada. Ah, tu vai pela calçada. Eu não pego, né? Boa, quebra-mola. Tá bem. Eu tenho frases de caminhão. Frases de caminhão. Aproveita pra soltar. Não, cuidado. Não pode. Cuidado com o punzinho molhado. Não tem o que fazer. Punzinho molhado dá problema. Eu quero saber quem morreu. Só quero saber chorar. Ah, que bonito, muito cara. Bonito, né? Ah, achei bonita essa frase. Eu só faço os furos. Quem mata é Deus. Muito bom. Nós capota, mas não breca. É importante. É muito bom. É nós no corcel. É nós no corcel. Tudo na vida muda. Até surda muda. Essa é nova. Mas que é macho não chupa mel. Engole a meia. É muito bom isso aqui, né, gente? Muito bom, Alcimar. Você que está rindo se metindo no carro. Agora não, não. Essa começa de novo. Mas por que eu não entendi? Eu também não. Ele mandou um recado para quem está rindo se divertindo no carro isso. Agora. Ah, certo. Não há melhor momento do que hoje para deixar para amanhã o que você não vai fazer nunca. Isso é muito bom. E a última. Se sua mulher pedir mais liberdade... Compre uma corda mais comprida. Muito bom, calma. Na verdade é o contrário, né? Na verdade é o contrário. É o contrário. É o homem que é preso na coleira da mulher, né? Na guia da mulher. É ou não é, Lelê? É, mas aqui eu tenho 5 regras pro homem ser feliz. Ó, então vamos lá. Tá brincando, né? Vamos ver se ainda há tempo. Regrinhas. Nos manda. Quem nos manda aqui é o Fernando Mated. Mated? É, de Timbó. Grande Mated lá de Timbó. E ele pede pra gente ler no PB das 18. Aê, moleque. Então vamos lá, cara. 5 regras pro cara ser muito feliz. Vamos ver, galera. É importante, primeira regra. É importante que tenha uma mulher que o ajude na casa, que cozinhe, que limpe e que tenha um trabalho fora pra ajudar nas despesas. Perfeito. Tá, bacana, uma companheira bacana. Pra vida, né? É, bacana. Por quê? Porque o homem também trabalha fora e o homem também ajuda em casa. Não, companheiros. Companheiros, isso aí. Regra 2. É importante que tenha uma mulher com sentido de humor e que o faça rir. Boa. Bom humor é fundamental. Porque a risada, as risadas, né, que o casal compartilha apertam os laços do relacionamento. É verdade, né, Paulinho? É verdade. Regra número 3. É importante que tenha uma mulher na qual confie e que não minta. Boa. Essencial. Fundamental. Essa aqui deveria ser a 1. Eu acho que sim. A minha mulher preenche todos... os requisitos. Só bom, tu que não preenche mais, né? Que bom, você parou de preencher faz horas. Olha aqui, me ó. Me deu um cigarro que eu preencho. Regra 4. Essa aqui é boa. Regra 4. Na mulher no qual confio, tu pode confiar, né? Mas que ela não minta. Mas é uma regrinha. Atenção, pessoal. Uma regrinha. Atenção, pessoal, porã tá reclamando. A tua desconfiança não faz parte. Não, eu confio. Mas se mente, se não mente, não mentir é mais difícil. Olha só, porazinho, vou te dar um toque, tá? Você atrapalhou, porã. Faz a tua parte, confia, que é bem provável que a tua mulher nunca vai te desapontar. Eita frase! Tem até um samba que é: eu prefiro acreditar do que duvidar de alguém. É isso aí. Eu não sou de criticar, sou de elogiar, falar bem. Te entrega, porra, te entrega pra relação, acredita na relação, acredita na tua mulher, que é bem provável que ela não te minta. Eu tô há 9 anos aí nessa então, batalha aí. Tá, mano, bonito. Vamos aqui então à quarta regra das 5 regras pro homem ser feliz. Importante. É importante que tenha uma mulher que seja boa na cama e que goste muito de estar contigo. Sensacional! Muito porque bem. O que que acontece? Na maioria das vezes, a mulher quer muito mais estar com o cara. Sim. Do que o cara com a mulher. Né? A mulher vai sair com amigas, com amigos e diz, vamos junto. E tu, é assim vai contigo, lá, comigo é. E aí, quando eu vou jogar minha bola com meus amigos, eu digo, não. Minha bola com meus amigos é minha bola com meus amigos. Não pode levar a mulher. Então, a mulher tá sempre querendo que o cara esteja com ela. Pois é. A Rodaica já quis querer jogar bola? Nunca. Ela respeita o meu espaço e eu o dela. Importante seja boa na cama e que goste de estar contigo. É, isso aí. Pô, legal. Alguma, assim, queixa, alguma queixa sobre isso? Não, nenhuma. Ótimo. Okay. Bom, então, né? Além dessas 4, tem a quinta regra. Qual é a quinta, Lelê? Que, na realidade, é a mais importante de todas. Ah, mas todas as 4 agora não, já... Não, mas essa aqui tu vai entender porque ela é mais importante de todas. Então manda aí, cara, qual é a quinta? É essencial que as 4 mulheres não se conheçam. Ah, não! Ah, Lelê, tu tava dando um nó na minha cabeça, agora eu entendi. Ah, tava indo tão bem, Lelê. Ah, mas sério? Tu tá maluco? Com uma o cara já se atrapalha, imagina com 4. Eu já tenho 3, gente. Tu sabe porque é por isso que os árabes lá, os muçulmanos, eles escondem as mulheres tudo, né? Escondem? Porque tem 4, né? Pode ter 4, mas aqui, ó, tu bota essas burcas aí. Esses dias eu postei numa rede social um comentário que eu nasci no continente errado. Ah, pode ser. E agora eu repito. Eu nasci no continente errado. É. Vocês sabem o maestro Quincy Jones, né? Sim, claro. Vocês não sabem, não sei se ainda é até hoje, mas nos anos 80, ele vivia num condomínio fechado com 6 mulheres. Uma casa para cada uma com a sua respectiva família. Maestro, né? É por isso que é maestro. É. Ele, e aí ele cantava com a voz fininha. I know Corrida, is there I am, is there Linda. Dinheiro. Dinheiro que ele ganhou com o Thriller. Exatamente. Ele ganhou com o Thriller. Só mas, olha, investiu bem a grana. Eu faria o mesmo. Se ele ganhou $1 por cada cópia de Thriller vendido, que como não foi o produtor. Que não é o caso, né? Não, mas é que o produtor às vezes tem porcentagem na venda do disco. De $1? Deve ter ganhado até mais. Claro. Tá? Mas vamos deixar por $1. É, vamos deixar. Então ele ganhou $30 milhões só com o Thriller. Só com o Thriller do Michael Jackson. Aí dá pra dar uma casa pra cada esposa de 5 milhões. Sim, dá pra dar. É verdade. E aí, Porazinho? Piada velha. Piada velha do Porão! Brinquedo Sona, agora com bonecos dos bebês. Boneco do Porã Sona e do Pi Sona. Muito legal do KG Sona, não tem? Daí é o trio Pipoca, né? É, por enquanto o Porã e o KG. Ah, que pena. Eu gostei do... Vai, Porazinho. Do boneco. O Pi mostrou esses dias esse boneco. Chegou de manhã, mano. É bem mimoso, bem mimoso. Chegou bem mimoso. Vai, Porã, vai. Aqui tá sempre com frio, né? Vai, Porã. Olha, quem mandou isso aqui foi o Renato Finger, de Tapera, Rio Grande do Sul. Ah, não tem ninguém lá. Tapera. Cara, dá eco em Tapera. Pessoa morre e vai pro céu. Lá ela percebe que é um monte de relógios de parede. Então pergunta. Ó pai. Oh, poderoso. Manda um ó pai pra mim, manda. Pai. Eterno. Pessoa morreu, foi pro céu lá, percebe que tem um monte de relógio na parede. Então pergunta. Ó, São Pedro. Que são todos esses relógios aí? Esses são os relógios do pecado. Cada pessoa tem o seu. Se você peca muito, ele gira mais rápido. Se você quase não peca, ele gira devagar. Aquele lá parado é o relógio do Papa. Ele não peca. Baita Papa, hein? Mas tu vê, seu São Pedro. Aí a pessoa pergunta. E cadê os relógios aqui dos meus amigos? O Alexandre Fetter, o Mr. P, o Márcio Piange, Maurício Amaral, Porã, KG, o Potter. E o São Pedro responde. Estão espalhados por aí. São os ventiladores. Entendi. Entendeu? Entendi. Um grande abraço aos amigos do PB. Acho que ele inventou essa piada. Muito bom. Ele adaptou, né? Continuem a entreter a grande audiência nessa bagunça organizada. Não se levar a sério também faz parte da vida. E vocês fazem isso muito bem. Renato Finger, de Tapera. Valeu, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. A gente fica, eu me surpreendo muito com a audiência da Atlântida, a audiência do Pretinho Básico, que quebra, que rompe fronteiras estaduais e internacionais, inclusive. E por que que eu tô dizendo isso? Porque nós recebemos aqui um comunicado urgente da Johnson & Johnson. Johnson & Johnson. Sobre o que eu comentei no programa das 13, sobre a questão de um produto utilizado nos shampoos Johnson's Baby. Um cancerígeno. Que é o formaldeído. Que é o produto que originou a notinha no G1 ontem, dizendo que estudos dariam conta de que os shampoos infantis, que todos são, acredita, Johnson & Johnson infantis, né? Poderia causar câncer, além de outros prejuízos à pele. Então aqui a Jeffrey Group manda para nós aqui um comunicado pedindo que a gente leia e esclareça para nossa audiência, para que nossa audiência não fique assustada com o que foi dito aqui. E é muito explicativo o que eu vou ler aqui, inclusive corrobora a questão, né? A Johnson & Johnson Consumo do Brasil reforça que todos os ingredientes utilizados nos produtos Johnson's Baby, são 100% seguros e aprovados pelos órgãos regulatórios de saúde nos países onde são comercializados. Que mais? Para atender aos consumidores que vem demonstrando preocupação sobre o formaldeído e o 1.4 dioxano, não sei se é assim que se faz a leitura deste produto, mas aqui está escrito 1.4 dioxano, em produtos de higiene pessoal para crianças e bebês, a Johnson & Johnson trabalha na reformulação da sua linha de produtos Johnson's Baby desde 2009. Para mim, esta frase aqui é esclarecedora. Para atender aos consumidores que vem demonstrando preocupação, a Johnson & Johnson trabalha na reformulação de sua linha de produtos Johnson's Baby desde 2009. Com isso, a empresa assumiu o compromisso de reformular gradualmente seus produtos que contêm estas substâncias em sua formulação em todo o mundo. Vale ressaltar que os níveis atuais das duas substâncias encontradas nos produtos Johnson's Baby são extremamente baixos e não representam risco à saúde de bebês, crianças ou outros usuários dos produtos, onde eu me enquadro, porque eu sou um usuário heavy do shampoo Johnson's Baby. O único shampoo que eu uso no meu cabelo é o shampoo Johnson's Baby, desde sempre. Então eu fico mais feliz agora. Desde baby. Hã? Desde baby. Desde baby eu uso o shampoo Johnson's Baby. Então eu fico muito feliz aqui com o comunicado e com a audiência qualificadíssima que nós temos lá em São Paulo. A Aline Pazentini mandou pra gente aqui lá do escritório do Brasil da Johnson & Johnson. Sensacional, né? Muito bem. Muito bom. Muito bom. Então, Johnson & Johnson. Há o produto. Mas os índices, os níveis são baixos das substâncias e que não vão causar nenhum problema à saúde dos consumidores, dos usuários. Vou sair daqui, vou passar no Super, vou passar ali no Big e vou comprar toneladas shampoos Johnson's Baby. Compra a quantidade maior, sai mais baratinho, né? Exato, pra eu continuar usando. Sempre que compra mais, sai mais barato. No meu cabelinho infantil. Tem que comprar bastante. 25 para 7, classificados do Pretinho. Classificados do Pretinho. Sou Aline de São José, cidade vizinha de Floripa. Coloco à venda minha jaqueta para motoqueiros, motociclista, marca Zebra, tamanho P, feminina, linda. Aí, Pi, tem jaqueta? Linda. Como é que tu tá de jaqueta? Bem, mas nunca é demais ouvir. Não, pô, claro. Então é o seguinte, a jaqueta é nova com etiqueta. Comprei a jaque em fevereiro de 2009, pois namorava um rapaz que tinha uma moto e iríamos viajar no final de semana. Terminamos na sexta anterior a viagem. Eu vou deixar a jaqueta. E eu nunca usei. Tô vendendo porque tô montando um apartamento com o meu novo namorado. Opa! Que pressa! Semana que vem, quero vender uma cozinha. E vamos noivar e nos mudar já no próximo mês. Tô vendendo então a jaqueta por R$350. Ela pagou R$499, quase R$500, e tá vendendo por R$350. É barbadinha, a melhor marca do mercado é a nova. Interessados, favor enviar e-mail para Nini. A Nini Motoca? Nini, _ap, @hotmail.com. Certo? Nini. Ah, grande Nini, hein? Mais uma, tô precisando de uma força pra vender o meu 307, pois vou casar e meu xodó vai ter que virar parte da casa própria. É isso aí, depois tu vai lá e busca outra nave. É carro, meu. É, isso aí é carro. Como já dizia minha avó, quem casa quer casa própria. Então é isso, vamos lá, o carro é um Peugeot 307, o Prison Spec, que é o bala, o top. Preto, ano 9, modelo 10, completaço, teto solar, ar, trio elétrico, airbag, roda de liga, computador de bordo, motor 1.6, 16V e 37 mil quilômetros rodados. Tô querendo míseros R$43 mil. Tá caro, não faz assim. Ai, Dedé, tá caro. Aos interessados, o e-mail é 307preto@gmail.com. Tá caro, né, Porazinho? Tá caro. Mas tá caro tudo também. Tá caro tudo. É verdade. Então é isso, vem aí o show do intervalo. Feito! Em seguida estamos de volta com o Pretinho Básico. E não esqueça, vamos liberar o nome de quem vai pra Nova York com o acompanhante por conta da Atlântida pra assistir o Fight! É, que bem. Como é que é, Marco? Voltamos com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Obrigado pela audiência. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big. Da Mileira Moda está nas ruas. 16 minutos para 7. Fala aí, doutor Alceu. Doutor Pepe. Doutor Alceu, que beleza o senhor aqui, hein, doutor Alceu? Cara de cabelinho especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Tá de cabelinho molhado, hein, doutor Alceu? Doutor Pepe. Tava correndo? Exatamente. Tudo bem, doutor Alceu, qual é a boa? Quem é que ganhou lá a promoção pra Nova York, doutor Alceu? Daqui a pouquinho vamos estar liberando o nome de quem faturou, doutor Alceu. O Ricardo e a Neuza estão concorrendo. Estão concorrendo, deixa eu ver aqui o nome de quem ganhou, deixa eu ver. Será aqui. Que não são eles, doutor Alceu? Olha, doutor Alceu, não são. Não são. Aí tá bem, doutor. É uma pena. Doutor Peter, o futsal de Floripa tá jogando com o Santos agora, doutor Peter. É a semifinal da Liga Putetão. É, e no Santos joga o Falcão, hein? E o Santos já tá ganhando. É, pois é. Tá 1-0 pro Santos. Olha, gol do Falcão, hein? Do outro lado tem a CBF, Brito. Olha, bom time também, a CBF. CBF do Ricardo Teixeira? Na CBF, é Carlos Barbosa. A nossa é a CBF. É o time que mais ganhou campeonatos de futsal, né? É campeão mundial, né? Campeão mundial e multicampeão em todas as categorias. Soco, acidez, é bom o acidésio. Doutor Peter! Pois não, doutor Alcinho? O Flamengo não tá pagando o Ronaldinho, doutor Peter. Vai acabar vindo pro Grêmio, hein? Dos 1.300.000, o Ronaldinho só recebe 300, doutor Peter. Ah, vai quebrar. Tá faltando 1 milhão na conta do pilantra, doutor Peter. Tá precisando de 1 milhão, hein? Quem quer pagar pro Ronaldinho, hein? Fica a pergunta, hein? Ofereceram 1.300.000, mas pagam só 300, doutor Peter. Ah, assim é bom, né? Não me espanta nada esse tratante de Flamengo. É, né, verdade. Cara? Faz anos que é assim. Olha aí, o Lelê é informação, hein? Não é informação, é opinião, Paulinho. E o André Sanches, doutor Peter, o presidente do Corinthians. O que tem o André Sanches, doutor? Liberou as noitadas pro Adriano, doutor Peter. Que beleza. Falou ele que enche a lata. É um jogador diferenciado, Adriano, né, cara? Vocês viram que tem uma reportagem na Isto É dessa semana sobre a vida desse cara aí, não? Do André Sanches? É sinistro, troço, cara. Porque, tipo... Cara... Ele tem 6 empresas no nome dele. Ele é marinado. Aí os caras foram no endereço, mas a empresa não tá mais lá. Não existe. A empresa fantasma. É, daí no site do Corinthians diz que ele é um próspero empresário, que ele tem uma empresa. Os caras foram investigar e é sinistro. Sinistro. Ah, ele nem tem cara de... Não tem. E já falamos aqui, repito, próximo presidente da CBF é esse moço aí. Meu Deus. Prepare-se. Pois não, doutor Alceu. Peraí só um pouquinho, desculpa, doutor Alceu. Tem que fazer um comentário. Reúne todos os predicados, né? Todos? Reúne, sim. Preenche. Olha, todos os... É que a gente fica sempre assim, pá, que porcaria esse Ricardo Teixeira. É. Vai ficar pior. Vai piorar. É que certo. É vinho da mesma pipa. É. Era isso, doutor. Era só isso, doutor Alceu. Vem aí, se eu vou, rapaziada. A Neuza vai ou não Deixa vai Deixa eu ver aqui o nome da pessoa que vai pra acompanhante, vai com acompanhante, tudo pago pra curtir o show dos Foo Fighters em Nova York, no Madison Square Garden, é... Inveja! Não é Neuza. Olha aí. Nem Ricardo, doutor Alceu. Com muita inveja dessa pinta aí. Não tem inveja. Inveja branca. Não existe inveja branca. Claro que existe. Não existe. Eu acho que é o Lelê. Não existe. Lelê comprou a promoção. Menininho entra numa barbearia pra cortar o cabelo Enquanto o barbeiro corta o cabelo do guri, ele aproveita e fala pros outros clientes e colegas que estão ali aguardando a vez e tal. Esse guri aqui, ó, deve ser o guri mais idiota do mundo. Olha aqui o que eu vou fazer com ele, ó. Aí ele pega uma nota de R$5 numa mão, uma nota de R$1 na outra mão, estica as duas mãos em frente ao menino com as notas aparecendo e pergunta pra ele: quanto quer, guri? E o guri, sem hesitar: ah, que era de R$1. Ué? Tão vendo? Ué? Olha que idiota! Faço isso sempre com ele, ele vem cortar o cabelo, ele sempre pega a nota de R$1, é muito idiota! No dia seguinte, um dos clientes que tava lá vendo a cena na barbearia encontra o guri saindo da sorveteria, saboreando um belo sorvetinho de duas bolas, lambendo ali as duas bolas e pá. Não conteve a curiosidade, o cara perguntou pro guri: vem cá, menino, me diz uma coisa, por que que tu sempre pega a nota de R$1, hein, ô? Guri. E o guri, dando outra lambida na outra bola do sorvete, responde: porque no dia que eu pegar de 5, acaba a brincadeira. Vai daí, Mr. Beleza. P. Uma nona italiana no telefone. Manona. Indicando onde é que ela mora pro neto, que quer visitar ela com a nova mulher. E aí diz a nona no telefone: quando vocês chegarem no prédio, na porta da frente tem um grande painel. E eu moro no apartamento 301. Aperte o botão do interfone com o cotovelo, que eu abro a porta cá. Entre. O elevador é logo à direita. Aperta o 3 com o cotovelo. E quando você sair do elevador, em meu apartamento é na esquerda. E aí com o cotovelo, aperta a campainha, certo? Absurda, velho. Pô, parece fácil, mas por que que eu tenho que apertar todos esses botões que a senhora disse aí com o cotovelo? Mas que Dio mio, tão vindo de mão vazia. Pô, hein, ô nona? E aí? Oi. Voltou. Pois não? Tudo bem, Alexandre. Deu Jair. Deu o quê? Deu Jair. E aí, Deu Jair? Tudo bem? Tudo bem. Estou com medo de você. Medo de quê? Deu Jair. Ele não gosta de mim. Não, mas de vai, quem? Vai, vai. O povo gosta de ti. Espero que não tenha blitz. Não, por que, Estou bêbado. Sério? Estou bêbado. Hoje é, dia de, hoje é dia de balada segura, de blitz balada segura em Porto Alegre, hein? Oh, okay. Bêbado de quê, meu? Dejair. Dejair no laboratório. Bom dia. Tudo certinho. Meu nome é Dejair, eu vou fazer o exame de próstata. De o quê? Dejair. Peter gostou. O Alexandre não ri. Dejair na academia. Olá, tudo ok? O meu nome é Dejair. Tá meio gripado, né, Jair? Tô meio gripado. De quê? Dejair. Meu nome é Dejair, eu quero me matricular na aula de axé. De quê? Dejair. Aula de axé é uma baitola mesmo, né, Dejair? Dejair do Clube das Mulheres. Opa! Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Dejair, eu quero me inscrever pro trabalho da Stripper. De quê? De quê? Dejair. E pra acabar agora, Dejair na clínica. Oi, tudo legal? Meu nome é Dejair. Meu nome é Dejair. E eu vim fazer a cirurgia de mudança de sexo. De quê? De quê, meu? Dejair. Quase, ficou no meio. O Alcemar quase. E acabou, Alexandre. Acabou. Acabou. Pena, tava legal. Gostou? Obrigado. Ficou legal? Bem legal. É mesmo? Que legal. Voltarei então nos próximos dias. Um abraço, Dejair. Obrigado. E uma loira telefona pra casa de uma amiga, tá? Ah, Jesus. Alô, da casa da Margaridas. É a própria. Olá, própria. Passa pra Margaridas. Como é que é? Vocês entenderam? Pode repetir. Me passou. Vocês entenderam? Alô, da telefone pra cada amiga. Tá. Alô, da casa da Margaridas. É a própria. Alô, própria. Passa pra Margaridas. Meu Deus. Meu Deus. Tá boa. Produção. Tá boa, tá boa. Tá bem boa. Boa, boa. Tem que ter fé. E aí, Leandro? Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio, Massachusetts. Mostrou que os homens usam em média 1.500 palavras por dia, enquanto as mulheres usam no mínimo o dobro. Ah, é? 3 mil. É normal, né? O dobro. No congresso onde esse estudo foi apresentado, uma mulher levantou-se e disse: é lógico que as mulheres falam o dobro que os homens. Nós temos que repetir tudo o que dizemos para eles entenderem. E o apresentador? Como assim? Porazinho, aí porazinho. O cara tava caminhando. Que é isso, porazinho? É uma piada velha. Piada velha do Porã! Visite a exposição de Remo Olímpico, a Expo Remo! Ai, que beleza. Tá acabando, gente. Olha, que até quando vai? Até quando vai a exposição, Amaral? Até o final do ano é lá. Ah, então vai lá. Até a segunda. Depois segunda. Para. Depois da para. Segunda não dá mais. O cara tava caminhando pela praia quando avistou uma lâmpada mágica. Ah, é. Pegou a lâmpada e começou a esfregar. O gênio saiu, né? O gênio saiu e lhe concedeu um desejo. É só esfregar que o gênio aparece. Só esfregar que aparece. Mas se não quiser brigar com o gênio, não esfrega a lâmpada. Ah, isso aí. Olha só, aí pra bom entendedor, meia piada basta. Basta. Daí o gênio saiu da lâmpada e concedeu um desejo pro cara. E o cara, que é o seu gênio? Eu quero que haja paz lá no Oriente Médio. Ah, meu. Aí o gênio pegou e disse: olha aqui, tem certas coisas que não dá pra mudar. Mesmo com os meus poderes aqui, eu não vou poder realizar esse teu desejo. Aí, por favor, tu me pede outra coisa. Que isso? Aí o cara então disse pro gênio: bem, eu queria então que a minha namorada entendesse a regra do impedimento. Tá bem, eu vou ver o que eu posso fazer pelo Oriente Médio. Velha! Disparou, eu fiquei olhando pros olhos, mas quem é que tá cantando aqui, cara? Ah, pois é. Vamos liberar o nome de quem fatura o ouvinte da Atlântida que vai pra Nova York com tudo pago e o acompanhante à sua escolha pra assistir ao show dos Foo Fighters no Madison Square Garden. Que é isso? Que é isso, né, velho? Vamos nós, então. O nome da nossa ouvinte é uma ouvinte. Opa! O nome dela é Denise Train. E ela não trai o namorado. A Denise Train, é Denise T-R-E-I-N. Denise Train, ela acertou, ela grudou na programação da Atlântida e ouviu e anotou todas as vezes que a música nova do Foo Fighters chamada Walk. Eu vou tocar aqui agora o Walk. Esse som aqui, que é demais, aliás, esse som. Que som! E aí, garrafinha, como é que é esse som? É demais esse som. Esse é o melhor som na Atlântida, Foo Fighters. Miles away. Ela grudou na Atlântida e anotou quantas vezes e todas as vezes que tocou esse som na programação da rádio, independente do horário, mandou pra gente aqui, foi a primeira a mandar com todos os horários corretamente. Então agora ela só aguarda bem tranquilinha, imagina como ela deve estar tranquila, aguardando a ligação da nossa produção, a nossa ouvinte Denise Train, vai aguardar a ligação da produção informando que ela então tem direito a ir pra Nova York com o acompanhante pra assistir Foo Fighters no Madison Square Garden. A você que participou, muito obrigado pela sua participação e em breve estaremos colocando na roda mais uma promoção gringa, bala. Só Atlântida faz isso pela sua audiência. É boa essa Atlântida. Sensacional. O que é sensacional? Vocês estão vendo a foto dela no Facebook. Vocês são muito cara de pau. Eu não tô. Vocês são muito cara de pau, cara. Eu tô de cara com essa promoção, de cara no bom sentido. Porque é boa essa Atlântida. É boa essa Atlântida. Tirar, você tem os caras que ficam. A gente não gosta nem de ficar falando, mas é que é o que é. Essa amargura. Cada um no seu quadrado. Mas é que sempre tem uns conetinhos. Calma, Lelê. Sempre tem. Sidão, tuas palavras. Boa noite, Sidão. Rap do ovo. Seja bem-vindo. Boa noite. O que houve, Sidão? Tudo bom, Sidão? Telefone pra ti? Quer atender, Sidão? Fica à vontade. Vou atender. Fica à vontade, pode falar. Atende no ar. Sidão tá. Não, fala no ar, né, Sidão? Então vai no rap do ovo. Aproveitar pra fazer o rap do ovo. Tá bem, agora o Sidão já voltou. Obrigado, Betânia, um abraço. Betânia, posso de novo? Você, eu já ouvi na sexta-feira você fazendo os salmos. Não deu, eu tentei fazer o do ovo. Você quer ver o ovo? Você tentou de forma errada. Eu lhe mostro. Ai, Sidão, quem era no telefone, Sidão? Não me interessa pra você. Era se não Zenaide. Interessasse, eu não perguntava. Zenaide, eu vou falar. Zenaide. Tá namorando com a Zenaide, então. Não, para aí. Zenaide. Tá de parceira fixa. Todos os dias não, a Zenaide, hein, ô Cid? Não, mas ela fica muito em cima, eu não gosto. É. Eu gosto de ter liberdade, de fazer o que eu bem entendo. Claro. Aliás, vamos hoje. Onde? Vamos. Vamos sim. Então, agora, direto, já saímos daqui, bocamos lá que tá vaziozinho. Eu tenho 18 reais. Aí comemos uma coisinha lá e vambora. Tá bem hoje, tá? Tá bem, hoje ele tá bem. É, esses 18 tem que durar ele o mês todo. Antes que alguém reclame, que alguém fale alguma coisa, nós vamos sair daqui, vamos comer um X. Ele fez um evento no fim de semana, ganhou uma grana. Ô, calha a boca. Que foi isso, mal, meu, falei nada. Não se meta, guri. Vale a mensagem, Sidão. Sidão, vamos lá então, vamos ver se hoje tu consegue apresentar o salmo inteirinho. Bom, finalmente, presente, porque estão me convidando, estão me intimando. Não se meta nos salmos que eu vou fazer. Lá vou eu para os salmos, faz tempo que não declamo e que gosto muito. Preste atenção. Hoje é quinta-feira, os salmos diz assim. Pode ir de uma vez, não? Eu hoje me vou para a fronteira. Pois queira ou não queira, vou ver meu amor. Adoro esse salmo. Bom. Ah, é? Então adoro. Vou continuar. Vai lá, adora. Eu esperei toda semana pra ver a castelhana, minha linda flor. Tá frio na minha cidade. A bem da verdade, está frio demais. Ao sul do meu coração, quero tempo bom. Só você me traz ao linda. Sul do meu coração. Larga tudo e vem comigo. Larga tudo e vem comigo. Vamos encarar o perigo. Vamos encarar o perigo. Castelhana, se você me ama. Castelhana, se você me ama. Caê, cante, me ama, me ama, me diz. Me diz. A gente pode ser feliz. A gente pode ser feliz. Você quer declamar um salmo? Castelhana, se você me ama. Não, não se meta. Eu hoje me vou pra fronteira. Sidão, lamentavelmente, chegou o fim. Eu vou continuar, eu gosto. Não, você quer ir embora, já vamos abrir o Discorama na web com o rock de galpão do Neto Fagundes e a banda Estado das Coisas cantando Castelhana, música do Elton Saldanha. Eu quero trabalhar e as pessoas não deixam. Eu vou continuar fazendo salmos. Eu sou pago para fazer os salmos e é por isso que estou aqui. A sequência do salmo diz assim. Calha a boca, João. Quem é você, seu imbecil? E aí diz assim. Acabou, Sidão. Voltaremos amanhã, 1 da tarde. Obrigado pela audiência. Boa noite de quinta. Tchau.